saudade, força até no amor que vem pra acompanhar. Tem motivo pra chorar, tem razão pra lamentar. Quando paro pra pensar, tudo fica devagar. Na corrida contra o tempo, insistente caminhando contra o vento. Na posição de servo, na trilha de espinho. Não subestimo o inferno, é Jesus que conduz o meu caminho. Os desejos sufocam minha fé, o mundo me oprime, mas ainda eu tô de pé. O preço é alto e a caminhada é longa. A palavra é meu princípio, Jesus é minha sombra. O mundo me afronta e o inimigo zomba. Pois é, se não vigia tomba, enfraquece a sua fé. Mas tamo junto aí, irmão, o processo já passou. Foi o Senhor que nos honrou e cultivou esta amizade. Tirou todos os espinhos e curou a insanidade. Quando olho em minha volta, me orgulho de verdade. Um grito, socorro do aflito, o arrependimento é o início aí. Não há condenação, Jesus ouve seu gemido e traz confirmação. Que é conhecedor da nossa limitação. Que o pecado inconsciente confessado sinceramente é proveniente de perdão, sem dar satisfação pra corja que aponta, livre da bagagem, o açoite dos covardes. Sigo de cabeça erguida, é do alto que Jesus me notifica e indica pra continuar tentando acertar. Mesmo eu tendo falha, ele sempre vai me amar. Ao Senhor toda verdade, honra, glória e majestade, força eterna, amor que vem pra acompanhar a calma, a tempestade, a brisa suave. Onipotente, onisciente, a Ele a honra e a glória pra sempre. É muito fácil amar o certo, apertar a mão do justo, ser manso com o manso e ficar triste com o luto. É muito fácil abraçar quem está de braço aberto, revidar o soco dado, ser certo com quem é certo. Mais fácil ainda é falar, julgar a todos, depois confundir sábio, se denominando louco. É muito fácil, a gente sabe, ajudar pra engrandecer, glorificar-se da vitória sem chegar a combater. Quando o irmão tá errado, aponta o seu defeito, esqueceu que até Paulo, mano, não foi perfeito. Maldições e maldições, vários sorrisos pela frente, o coração tá poluído, o brilho fica só nos dentes. Lembrar daquele dia, o lixo em pessoa, a unção recicla o homem, né? Não foi à toa os blá blá blá. Ei, deixa quieto, atitudes quebra o inferno. Então, vou pelo certo, tá guardado aqui no peito. A mão foi estendida lado a lado, olho a olho, transformou o fim da vida. É difícil olhar pro mano que só erra e acreditar, mas o que tem por dentro só Deus pode te mostrar. É embaçado levar tapa e oferecer outra face, face a face com o inimigo, lhe pedir que o abrace. A vida e gestos nobres me mostrou uma lição. É de degrau em degrau que se chega à redenção. Foi o Senhor e quem me deu a mão, que fez voltar pra guerra e despertou esse varão. São poucos que apostam na ascensão do pecador, que acreditam no final feliz pro filme de terror. O alicerce da amizade é o mesmo do amor, na alegria ou na dor, lado a lado aonde for. Buscar a perfeição não quer dizer consegui-la. A posse do Senhor é o que move a minha vida. Eu acredito na verdade do olhar de quem não deixa de amar, criticar, exortar, mas dá a mão pra levantar. Salvação é pessoal, mas o Senhor veio pra todos. Todo lado do trigo, mas um dia eu já fui joio. Ficar de pé até o fim, completar a trajetória. Amor, clamor, louvor e pro Senhor a glória. E pro Senhor a glória. Ao Senhor toda verdade, honra, glória e majestade, força eterna, amor que vem pra acompanhar a calma, a tempestade, a brisa suave. Onipotente, onisciente, a Ele a honra e a glória pra sempre. Ele vai te amar, não importa a situação, não importa onde você estiver. O amor dele sempre vai te alcançar. A Ele a honra e a glória pra sempre. É no choro servindo a Deus, mesmo na derrota servindo a Deus, porque Ele nunca vai te abandonar, irmão. A Ele a honra e a glória pra sempre. A Ele todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória, toda majestade. A minha vida, a sua vida. A Ele.